Palavras simples tá ligadas, tenso significado, entender é complicado. Todos viemos com um propósito, mas que oxigênio óbito. Soluções e problemas, só que tô aqui pra me envolver. Tropeçar é aprender, e sempre quem tá incomodado vai te dizer. Vai fazer, ou você muda ou espera que o mundo mude. Ou você morre esperando ou cresce e toma atitude. Acredita-se em uma missão, nada que acontece ou que fazemos por aqui é em vão. A gente colhe o que planta, toda ação tem reação. A vida é uma roda gigante e muda em fração de segundos. Mitos ou verdades, o que vou dizer pros meus? Se numa nota que fode o mundo, coloco o nome de Deus. E se enriquecem em cima de fiéis homens, crenças e religiões, rabiscando os papéis. Sábios confundindo mentes, loucos dando uma certeza que a simplicidade é felicidade, não riqueza. Correm pra ter mais, correm e não sabem mais se o valor tá na carteira, se o que vale a pena é a paz. Apenas mais um rapaz seguindo em direção oposta dos demais, com propostas, contrariando apostas, calando alguns bosses, deixando algumas amostras, mostrando o que eles não mostram, fazendo o que eles não gostam. Liberdade falsa, pois estamos presos às suas leis. Mas o rap abre o olho, não tô de molho. E eis-me aqui, vivendo entre amor e o ódio, com a intenção de fazer a corrida valer mais que o pódio. Como pode um homem ser tão destrutivo? Morrem por dentro a todo momento, ainda continuam vivos, vivos ou sobrevivendo sobre o mesmo chão onde há vários dormindo. Passam e fingem que não estão vendo. Só peço de coração na minha oração que Deus olhe por todos nós e que abençoe minha canção. O rap fascine os irmãos e recrute mais soldados, que continuem amando e que nunca andem armados. Que sejam de pensamento, é fato, que não preocupem com fotos. Imagem é só um detalhe, beleza, confundem corpos, esvaziem os corpos, inundem as mentes de conteúdo e não deixe mudo os inteligentes. Que ilumine as mentes, que extermine o mal, que o vício de viver seja maior do que o vício virtual. Que a paz espiritual se transmita tipo Bluetooth, com energia gigante, sabedoria de Sun Tzu. E caem e aprendam em cada chuva, em cada sol. Que se interessam pelos livros assim como se interessam pelo futebol. Que se divirtam com funk em cada boom e clap, mas que se conscientizem em cada letra de rap. E aprendo a respeitar gostos, costumes e manias, pois respeito é fundamental. E o foda-se pra hipocrisia, demagogia de conhecimento e aprendizado, pois mais forte usa a mente e o mais fraco usa o braço. Sua mente é uma janela pra criar entre ideias novas, mas se tiver fechada só gera ideias tortas. Opiniões formadas, tudo é questão de ponto de vista. Nem sempre o outro é o errado, nem sempre o certo conquista. Você escuta suas opiniões, se não escuta não adianta. A chuva que destrói casas é a mesma que rega as plantas. O amor que traz felicidade é o mesmo que traz sofrimento. O tempo que deixa saudades é o mesmo que constrói momentos. Então pare e reflita em todas suas ações. Ore, pois nos encontramos nas nossas orações. Atitude é o que precisamos, a virtude ignoramos, esquecemos de agradecer. Só pedimos quando oramos, reclamamos demais e de barriga cheia. São poucos que agradecem pela mesa farta na ceia. Da hora mesmo é ver os moleque da quebrada, que feliz com tudo que tem, mesmo sendo quase nada. Quero ver a vitória de cada um deles, rapaz. Um sorriso de alegria de quem já sofreu demais. A cada vez que eu desço a rua é mó satisfação de ver que eles com uma caixinha tocando meu som. E cada um deles me vejo quando eu era menor, e dou razão pra frase que fala que nós somos um só. Minha letra possa te influenciar de alguma forma, que não toque só no seu fone, mas que toque na sua alma. Tenho fé que vai mudar, sonhos são reais, basta você acreditar. Tenho objetivos, o rap é o meu filho, poesia. é meu ofício.